aí, galera? Beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 6. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, explico para vocês então qual que vai ser a boa de hoje aqui em nosso Teolocast. É o seguinte, ó. Vocês sabem, a gente já comentou com vocês que o nosso projeto de Teolocast, de podcasts aí para a internet, ele já começou já faz algum tempo. Mas ele não começou só na nossa ideia, só nas nossas aí divagações, mas ele começou na prática também há muito tempo. Ou seja, nós temos aí algumas conversas, nós temos alguns teolocasts já gravados, que ficaram muito bons. Porém, nessa época que a gente começou a gravar, nós não tínhamos, por exemplo, eu não tinha um microfone tão bom, eu usava o microfone do próprio notebook, então a qualidade não era assim aquele 100%. E a edição também, né? A gente procurou pesquisar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como funciona para deixar um podcast mais dinâmico. Então a gente tem um podcast talvez não tão assim extremamente bom, editado daquele jeito, etc e tal, mas a gente tem um conteúdo muito legal, muito bom. E eu vou começar a disponibilizar para vocês esse conteúdo que nós já temos gravado, que já faz um ano, dois anos, eu nem lembro mais, mas que a gente já tem gravado, tá legal? Então assim, ó, no podcast de hoje eu conversei com um cara muito fera, que é o Luiz Gustavo Assis. Ele é formado em teologia pelo NASP, ele é mestre em arqueologia do Antigo Oriente e em línguas na Trinity International University, e ele também é doutorando em línguas antigas. Então assim, ele tem muito conteúdo, foi uma conversa muito bacana, foi uma introdução aí à arqueologia bíblica, e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então assim, ó, sem enrolação, aproveita bastante esse episódio e diz também o que você achou. E se gostou, gente, compartilha. Hoje eu estou aqui como apresentador, eu estou solo. Meus amigos me abandonaram hoje. Porém, eu tenho aqui um camarada que é um grande amigo, que é o Luiz Gustavo Assis, e ele está aqui com a gente. E aí, Luiz, beleza, cara? Olá, Fábio. Tudo certo, cara. Graças a Deus. É um privilégio estar aqui contigo nesse podcast. Legal, cara. Seja muito bem-vindo aí. E, Luiz, vamos começar te apresentando, então. Quem é você? O que você faz? Onde você está? Bom, já disse meu nome, Luiz Gustavo. Sou formado em teologia. Me formei em 2007 no NASP Campus Engenheiro Coelho. Trabalhei no Rio Grande do Sul, em Esteio, Caxias e Porto Alegre, até 2013, julho de 2013, quando então, juntamente com a minha esposa, a gente se mudou para os Estados Unidos para fazer nosso mestrado. Meu mestrado foi na área de Arqueologia do Antigo Oriente e Línguas, na Trinity International University, que é no norte de Chicago. E no momento, eu estou me preparando para o doutorado, estou tomando duas classes, duas línguas da antiga Mesopotâmia, acadiano, sumeriano. Nos tempos vagos, eu gosto de assistir filme, gosto de viajar, gosto de ler sobre história, gosto de aprender sobre línguas, enfim, é um pouquinho do que poderia me definir, né? Legal, show de bola. Ô Luiz, de onde surgiu, cara, essa paixão assim, por línguas antigas, por arqueologia? Quando foi que começou assim essa... Você falou assim, ó, vou seguir esse caminho aqui, que eu curto muito esse negócio. Você quer a resposta séria ou a mais divertida? Porque... Ah, cara, o negócio aqui é diversão, cara, manda ver. As duas se misturam, mas... Assim, sendo bem sincero, foi em 1990, depois eu assisti Indiana Jones e a Última Cruzada. Olha aí, cara, Indiana Jones, muito obrigado, Indiana Jones. Então, naquela época eu falei, ah, quero ser arqueólogo e tal, essa coisa de aventura, de descoberta, de decifrar enigmas. Sim. E lógico que a arqueologia é muito diferente daquilo, e eu acabei indo pro caminho da teologia, que era algo mais real no meu contexto, né, como cristão desde berço. Só que durante a faculdade de teologia, antes mesmo, eu já lia bastante sobre culturas, povos do Antigo Oriente, os povos vizinhos a Israel, religião daqueles povos, cultura daqueles povos. Quando eu me mudei pro NASP, né, para fazer teologia, foi ali, você pode ver diferença no meu, não sei se chama boletim, mas nas minhas notas, as matérias relacionadas com o Antigo Testamento e línguas, minhas notas eram boas. E quando as matérias eram mais práticas, psicologia, formação pastoral e tal, aí era bem no limite, assim, né? Tive que até refazer algumas porque eu não entregava os requisitos, porque eu ficava estudando as coisas que eu gostava. Mas, então, meu interesse surgiu nessa época, foi meio que um crescente, e aí depois de servir no ministério por algum tempo, eu preciso de um treinamento mais específico, mais focado nessa área, e é o que eu tenho feito até então. Show de bola, cara. Então, em homenagem a você, a gente vai começar o nosso podcast de hoje com o tema de Indiana Jones. É tremendo. Essa música funciona pra mim igual as músicas do Rock Balboa funcionam pra quem vai pra academia, né? Então, quando eu escuto essa música, eu só tô cansado, desanimado, eu já me animo, já falo, opa, tem que estudar mais. Muito legal. Ô, Luiz, então vamos começar então com o nosso assunto. Então, como é que isso começou? Então, o que é uma arqueologia bíblica? Como que isso entra? A arqueologia entra nesses estudos da Bíblia que os teólogos então começaram a ter aí? Na verdade, eu diria que o começo da arqueologia, sim, teve uma motivação religiosa, uma motivação bíblica. Hoje, o que a gente vê é o oposto. Hoje, você vê um divórcio entre essas duas disciplinas de Bíblia e arqueologia, você tem esse golfo separado nas duas. Mas no começo você tem um interesse muito grande em explorar as terras da Bíblia em busca de objetos que validassem aquela narrativa. Lógico, o que eu vou falar agora vai totalmente contrário ao que eu acabei de dizer, mas é meio que indireto. Nesse ponto, quando Napoleão Bonaparte fez uma expedição no Egito no final do século XVIII e ele trouxe junto consigo ali vários acadêmicos franceses, eles recuperaram uma pedra de basalto, pedra bem escura, conhecida como pedra de Rosetta. Foi ali que, digamos assim, começou a egiptologia. Já tinha exploradores do Egito que notavam a arquitetura, os templos, mas ninguém que tinha começado a estudar a língua egípcia com tamanha precisão foram as pessoas que estudaram a pedra de Rosetta a partir dali do começo dos 1800. Então você tem essa pedra com três inscrições em hieróglifos, em demótico, que era a língua, uma escrita mais cursiva do Antigo Egito, e em grego. Então o pessoal conseguia ler grego, começaram a traduzir o texto grego, começaram a notar algumas palavras específicas no texto grego e algumas palavras em hieróglifos que eram colocadas dentro de pequenos cartuchos. E eles falaram, quem sabe essa palavra, as palavras específicas ali, os nomes que aparecem no texto grego sejam os mesmos nesses cartuchos. Então foi um trabalho mais de dedução, como se fosse ali para decifrar um enigma. E aí foi meio que bem dizer o começo da egiptologia. Isso no Egito, lógico, isso, a egiptologia nasceu na França, então um país mais secular, não tinha um bias religioso, mas o oposto acontece em relação à Mesopotâmia, ao Iraque, o atual Iraque, né, até 1900 e pouco era chamado de Mesopotâmia. As pessoas que começaram a explorar, começaram a ir atrás, por exemplo, das ruínas de Nínive, por causa da importante história do profeta Jonas, por exemplo. Começaram a encontrar documentos, começaram a encontrar restos da arquitetura, de palácios, relevos, principalmente os textos, né, que são abundantes, os tabletes cuneiformes são abundantes. Algumas pessoas começaram a trabalhar na tradução deles. E aí um clássico exemplo para mostrar como esse casamento de Bíblia e arqueologia no começo era muito forte, um indivíduo do Museu Britânico chamado George Smith, um dia catalogando os textos das escavações que foram trazidas do Iraque, ele encontrou um texto que era o relato do dilúvio mesopotâmico, o famoso épico de Gilgamesh, que o Gilgamesh é um herói mesopotâmico que está em busca da vida eterna e ele vai atrás de um cara que sobreviveu ao dilúvio. Então esse homem falou, não, isso aqui é o dilúvio bíblico, né? Uma prova do dilúvio bíblico. Até hoje você pode achar na internet a cópia de um jornal britânico mostrando essa coisa de dilúvio bíblico comprovado nos tabletes da antiga Mesopotâmia. Esse cara conseguiu juntar uma verba de doadores, principalmente religiosos, para ir até o Iraque, hoje Iraque, escavar e encontrar o restante dessa história. E curiosamente ele achou. Ele achou, e a gente tem, assim, boa parte desse épico de Gilgamesh, como é conhecido, foi descoberto, e o George Smith, esse cara que trabalhava no Museu Britânico, ajudou a encontrar alguns tabletes que faltavam do épico, né? Então você tem aí claramente um interesse bíblico por detrás da arqueologia. Hoje, como eu mencionei anteriormente, é bem diferente. Hoje existe um divórcio entre as duas disciplinas. Né? Os arqueólogos que são críticos da Bíblia hoje em dia, nós temos, assim, alguns nomes que são mais sérios, assim, que realmente nos dão trabalho, assim, na hora de uma discussão aí? Eu diria que existem alguns arqueólogos que são, no português bem popular, osso duro de roer, não pelas críticas deles, mas pela forma como eles lidam com a evidência. Um exemplo clássico é Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv. Já escreveu vários livros, mas em português, até onde eu saiba, o principal livro dele foi traduzido traduzido com o título E a Bíblia Não Tinha Razão. Esse título é muito tendencioso, porque em inglês o título é A Bíblia Desenterrada. Estou até olhando para esse livro agora aqui na prateleira. Nesse livro, você vê claramente que ele está tapando os olhos para diversas evidências que apontam para uma direção contrária que ele está tomando no texto bíblico. Para ele, o texto bíblico, boa parte do texto bíblico foi escrito no século 7, época do rei Josias, época que os assírios estavam dominando a região de Israel, de Judá. Todas as histórias anteriores a isso, Êxodo, conquista de Canaã, período dos juízes, a monarquia de Davi, Saul, Davi e Salomão, tudo isso é meio que fictício, né? Tem pouca historicidade ali. Se existia um Davi, ele era um indivíduo sem muita expressão. Então, você tem esse indivíduo, Israel Finkelstein, é o nome dele, que acaba sendo meio que um porta-voz para os arqueólogos que têm um descrédito em relação ao texto bíblico. O problema é que acaba ficando mais grave também. Eu vou dizer que se no passado, século XIX, século XX, as pessoas tinham dúvida em relação à historicidade da Bíblia, muitas dessas críticas foram respondidas. Mas o problema é que hoje, o problema não é a historicidade da Bíblia. O problema hoje é a mensagem moral que a Bíblia tem. Então você tem uma grande repulsa da sociedade ocidental em relação ao texto bíblico no sentido de dar um padrão de vida. E as pessoas acabam negando isso e, para negar isso de maneira mais forte, acabam colocando uma bagagem histórica, arqueológica, para tentar, de uma vez por todas, negar aquele texto sagrado, né? A grande dificuldade é realmente essa, né? Nós tomamos a Bíblia não como um livro comum, né? Mas como uma regra de fé e prática, né? Então, isso daí realmente dificulta aí o entendimento de muita gente, principalmente no período que a gente está vivendo hoje, né, onde o método crítico histórico ele tomou conta praticamente todas as faculdades aí de teologia. Uhum. Então, eles realmente fazem essa separação. Olha, um livro histórico, ok, e só, né? Paramos por aí. Uhum. Mas, no geral, Luiz, a gente pode dizer que a arqueologia está do nosso lado, né? Está do lado da Bíblia, está do lado da religião judaico-cristã. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Você tem inúmeros achados que têm relação direta com o texto sagrado que não apenas lançam luz nele, mas também que confirmam diversas informações. Então, clássico exemplo, tem o obelisco negro de Shalmaneser III, que foi um rei assírio do 9 século, e ele deixou uma pedra comemorativa, um documento comemorativo, melhor dizendo, com várias inscrições e vários desenhos, várias representações. E um desses desenhos é o rei Jeú de Israel, o indivíduo que foi responsável por suceder a família de Acabe, de honra de Acabe, que estava no poder em Israel por um bom tempo. Então, Jeú aparece ali prostrado diante desse rei, pagando tributo. Então, você tem uma confirmação direta de um personagem mencionado no Antigo Testamento, num documento arqueológico, com foto, inclusive. Você tem, em relação a reis assírios, você tem Sargão II, que é mencionado em Isaías 20, pelo nome Sargão. E você tem inúmeros textos de Sargão. Numa época que as pessoas falavam que Sargão provavelmente era um personagem inventado, apareceu uma abundância de textos relacionados com ele. Reis egípcios, Sisac, eu acredito que é a versão, que, como foi traduzido em português, Sisac foi um faraó egípcio que invadiu o reino de Israel e Judá logo após a morte de Salomão. O texto bíblico fala, acredito que seja em 1 Reis 12 ou 13, que esse Sisac passou pelo país inteiro, destruindo cidades, pegou um grande tributo de Jerusalém. Quando você vai para o Egito, na cidade de Luxor, no templo de Karnak, tem lá uma parede do templo de Karnak com uma foto desse faraó Sisac e ele falando das campanhas dele no ano 5 do reinado dele. Não, é 5º ano de Roboão. O ano de Sisac acho que foi 20 e poucos do reinado dele, com vários nomes de cidades de Israel e de Judá que ele conquistou. Exatamente como a Bíblia fala. Ele não menciona Jerusalém, mas é provável que ele mencione porque o texto está quebrado, né? Tem partes do muro que não podem ser lidas por causa que o texto está destruído. Mas você tem aí uma confirmação clara de um evento bíblico num documento extra-bíblico numa parede de um templo egípcio. Então, a gente poderia aqui dar outros e outros exemplos relacionados a isso, construção em relação à Babilônia, em relação à própria Jerusalém, mas eu sei que o tempo nosso aqui é limitado, mas existem obras aí que podem ser uma boa introdução para o... Hoje você tem assim algum achado arqueológico que você considera assim o mais importante, assim, que seja a grande facada assim da religião judaico-cristã assim, contra a crítica e etc e tal? Eu diria que um que tem significativa importância para a religião judaico-cristã seja um fragmento de uma estela de um documento comemorativo, mais uma vez, escrito em aramaico. Foi escrito por um rei aramaico, ou pelo escriba de um rei aramaico chamado Hazael. Ele é mencionado no livro de Segundo Reis. E esse indivíduo se gaba no texto de conquistar a casa de Israel e a casa de Davi. Ele tem essa expressão casa de Davi para se referir ao reino de Judá. Então é a primeira vez que o nome Davi aparece fora da Bíblia. Curiosamente, um documento que foi descoberto muito tempo antes, chamado Pedra Moabita, também menciona a casa de Davi no final do texto. Recentemente, eu digo aí, 20 anos, um paleógrafo, pessoa que lida com escrita antiga, acabou decifrando essa última parte do texto e identificou ali a mesma expressão, casa de Davi. É a primeira vez que a gente encontra esse nome, Davi, fora da Bíblia, como eu mencionei. O interessante é que na mentalidade do Antigo Oriente, se você queria falar da dinastia, do nome de um reino, você usava a expressão casa de e X, né, fulano. Então, quando os assírios vão se referir ao reino de Israel, eles chamam de casa de Omri, porque Omri foi o rei mais importante do reino de Israel para eles. Então, quando você tem um rei arameu chamando o reino de Judá de casa de Davi, o rei arameu está nomeando o reino de Judá após o nome do rei mais importante que Judá, o que Israel teve, que foi Davi. E se a gente começar a ler as críticas que os arqueólogos que negam a historicidade bíblica levantam, eles levantaram inúmeros problemas para isso. Falaram que era um documento falsificado, falaram que a tradução estava errada, começaram a sugerir inúmeros, inúmeros questionamentos fracos para a autenticidade desse documento. O fato é que se Davi não existiu, a gente tem um problema sério, toda a Bíblia, né? E na verdade, o nome Davi é o nome mais mencionado em toda a Bíblia. O nome Jesus, sem dúvida, é o mais importante, não é esse o ponto, mas o nome Jesus não aparece tantas vezes como o nome Davi. Jesus, se for contar os outros nomes, Estrela da Manhã, Príncipe da Paz e tal, quem sabe a gente tem algum número muito próximo, mas o nome de Davi é proeminente em toda a Bíblia. E se você falar que Davi não existiu, aí você tem uma grande dificuldade para harmonizar a mensagem teológica da Bíblia sem a existência de um Davi histórico. A Bíblia, assim, ela traz assim o reino de Davi como um dos reinos mais prósperos que existiu entre todos os reis de Israel, né? Como que a gente consegue explicar assim a falta de evidência no sentido do seguinte, ó? Como um rei que alcançou tanto, que foi tão longe, pode ter tão pouco achados arqueológicos e coisas e referências a eles? Essa é uma boa pergunta, sem dúvida, uma das grandes questões que arqueólogos têm debatido nos últimos anos. Eu diria que uma das principais razões pelas quais a gente não tem evidências, digamos, palpáveis do reino de Davi, primeiro, Jerusalém, que era a capital, nunca foi escavada sistematicamente. Naquilo que seja, por exemplo, o local do Templo de Salomão, filho de Davi, hoje tem um local sagrado muçulmano, que se for escavado, a gente tem uma grande guerra, sem dúvida, como resultado de uma simples escavação. O que você tem em Jerusalém, que é chamado de Cidade de Davi, e uma arqueóloga israelense chamada Eilat Mazar, há alguns anos já, há mais de 10 anos, ela tem conduzido escavações nesse local chamado Cidade de Davi, e ela identificou aquilo que seria o palácio do rei Davi, com base no tipo de arquitetura, com base na decoração extremamente luxuosa que teria nesse palácio, e é datado da época de Davi, décimo século, 970, 950. Então, essa época aí que a Bíblia situa o reinado de Davi. Você tem, sim, evidências indiretas para o reinado de Davi. Essa pedra chamada Estela de Dan, que eu mencionei anteriormente, do rei Arameu, que menciona a casa de Davi, é uma. Esse outro documento que foi descoberto na Jordânia, do outro lado do Rio Jordão, é chamada Pedra Moabita, que menciona no final ali a casa de Davi. Você tem um fenômeno muito interessante nessa época. Na época do reinado de Davi, Egito, Assíria, Babilônia, esses poderes estão fracos nos seus territórios. Eles não estão fazendo nenhuma campanha, assim, além de suas fronteiras, tentando conquistar território na região de Canaã, região da Síria, Líbano. Então, tem o ditado: quando os gatos estão longe, os ratos brincam, né? Nessa época que Egito, Assíria, Babilônia não estão interferindo na região de Canaã, é que você vê o crescimento de alguns poderes, algumas entidades políticas, e reinando por algum tempo sem problema nenhum. Você tem o caso dos arameus de Damasco, os vizinhos do norte de Israel. Você tem o pessoal que chama Tabal, eu não sei como é que foi traduzido em português, mas é de onde Salomão trazia os cavalos, que fala lá no livro de Primeiro Reis. É um território que teve um domínio por um certo tempo, sem interferência nenhuma das grandes potências da época. E você tem Judá, você tem Israel florescendo nessa época também. Então eu não vejo problema nenhum de um rei israelita como Davi, ter tomado conta de um território vasto, sem interferência de potências estrangeiras naquela época. Porque essas potências estrangeiras não eram fortes o bastante para impedir esse avanço, nesse crescimento. Uma coisa assim, que eu acho que é muito interessante, assim, é uma dúvida, né? Uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem aí em relação a como funciona, né, esse negócio de escavação arqueológica, o que é considerado como achado arqueológico, né? Um pedaço de papel, é só pedra, é só aquilo que está enterrado? Como que funciona isso? Eu citei recentemente algumas importantes descobertas, maioria delas inscrições. O dia a dia de uma escavação consiste em encontrar cerâmicas, fazer a datação a partir das cerâmicas. Existe um exemplo muito legal para entender a importância das cerâmicas. O detalhe é que toda cultura, em toda época, tem um tipo de roupa, né? Então, a roupa que a gente usa no Brasil é diferente da roupa que usa, por exemplo, na África do Sul. A roupa do Brasil nos anos 70 é diferente da roupa do Brasil hoje. Então, quando você vai para cerâmicas com essa mentalidade, faz muito sentido. A cerâmica de Israel é diferente da cerâmica dos moabitas, por exemplo. A cerâmica de Israel na época de Davi, no 10º século, é diferente da cerâmica de Israel na época de Josias, o rei de Judá, que foi morto um pouquinho antes da conquista de Nabucodonosor ali em Jerusalém, no 7º século. Então, quando um arqueólogo encontra cerâmica, para a maioria das pessoas, vai ser pedra, vai ser um pedaço de cerâmica, mas para ele tem algo muito importante, ele está ajudando a identificar qual é o período proveniente desses objetos que ele está encontrando. Então, se ele achar ali uma inscrição junto com uma cerâmica do décimo século, ou do 8º século, aquela inscrição pertence àquela época. Então, algo mais ou menos assim que funciona um sítio arqueológico. Geralmente, o sítio não é simplesmente que cada um pega uma pá e vai escavando. Existe uma sistematização, se divide em quadrados, a área escavada, e você vai aos poucos retirando a terra. E se você encontra algo valioso, ali, valioso, entenda, cerâmica, um pote, um jarro, alguma coisa assim, um tupperware, digamos assim, do antigo Israel, você para de usar a pá e vai usando mais um pincel para retirar a terra, vai usando instrumentos mais delicados para retirar intacto, né? Com sorte, você pode, sendo a primeira pessoa a segurar um jarro descoberto numa escavação que não é usado desde, sei lá, 3 mil anos, né? 2.500 anos. Então, isso é gratificante para o arqueólogo nesse sentido, né? Eu, apesar de já ter escavado uma vez, eu me considero mais o arqueólogo de escritório, né? Eu gosto mais de lidar com inscrições, gosto mais de lidar com aquilo que foi descoberto, o contexto daquilo que foi descoberto. Não necessariamente está lá de sol a sol, né? E tudo isso é tão emocionante quanto os filmes de Indiana Jones? Não. É bem maçante, eu diria. É o oposto de interessante. O dia a dia de uma escavação começa mais ou menos às 5 horas da manhã. A gente está falando do Oriente Médio, que no verão é muito quente. Então o pessoal começa cedo, antes do sol nascer, ou junto com o sol, para poder parar ao meio-dia. E o meio-dia para a escavação. O pessoal vai almoçar. Depois do almoço, lava a cerâmica que foi descoberta, para ver se tem alguma inscrição, para fazer a leitura da cerâmica, saber de qual época que ela provém. E aí lá pelas 4 da tarde, 5 da tarde, está liberado, né? O pessoal fica mais à vontade. Então assim, é maçante. Raríssimas vezes você vai ter um local que descobriu algo extraordinário, como, sei lá, o Templo de Salomão, ou as minas do Rei Salomão, alguma coisa assim, né? Esse é o dia a dia de uma escavação. Que show de bola, cara. Quero um dia, viu, cara, participar de uma escavação, nem se for pra dar umas pinceladinhas ali só. É muito legal. Sabe que no passado escavações iam o ano todo, né? Você tem, por exemplo, o cara que escavou Babilônia, Robert Koldvai, um alemão. Uhum. Ele morou ali no local da escavação por... Olha, 1899 a 1917. Não foi esse cara aí que descobriu a cidade e tal, lá com aqueles... que os beduínos lá apontavam e diziam, né, Il Babil, e aí ele foi... Exatamente. Lá, escavou, exatamente. Descobriu a cidade lá. Exatamente. Koldvai foi o responsável por descobrir Babilônia, fazer escavações sistemáticas em Babilônia. Ele morava lá. Hoje, o mundo é bem diferente. A maioria dos arqueólogos são professores em tempo integral em universidades e só tem o verão para escavar. E, ao mesmo tempo, a mão de obra é voluntária. Então, você tem, na época de junho, julho, você tem uma enxurrada de estudantes universitários e voluntários, sem formação na área nenhuma, indo para Israel, indo para Jordânia, antes da guerra da Síria, indo para para a Síria, e antes dos problemas com o Iraque, indo para o Iraque para escavar. E escava ali por 4, 5, 6 semanas. Então não é tão impossível um jovem falar assim, ó, quero ir lá fazer uma escavação ali, participar de um sítio arqueológico. Não, sem dúvida não. Já que a gente está num contexto mais religioso, existem vários seminários evangélicos que estão engajados em escavações arqueológicas. Por exemplo, Tel Gezer. Gezer é uma cidade mencionada no Antigo Testamento, muito importante, fortificada por Salomão. Foi uma cidade que, inclusive, Salomão ganhou do sogro dele. Salomão casou com a filha do faraó e o faraó deu essa cidade para ele. É um seminário batista, ali, acho que do estado do Texas, se eu não estou enganado, que está escavando lá. Você tem a cidade de Laquis, que está sendo escavada. Laquis era a segunda cidade mais importante de Judá, depois de Jerusalém. E quem está escavando essa cidade hoje, as ruínas dessa cidade, é a Universidade Adventista do Tennessee. Então você tem ali um grande número de cristãos que trabalham durante a semana e no final de semana tem final de semana livre para viajar pelo país. E Israel é um país muito pequeno, 250 quilômetros de norte a sul. Eu não sei, Rio Grande do Sul aí, de Vacaria até Porto Alegre, são quantos quilômetros? Tem ideia? Ah, deve dar uns 300 quase. Pois é, maior que Israel. Então, imagina, você consegue conhecer muita coisa do país no final de semana. Tá aí, pessoal, fica uma dica aí pra quem quiser um dia dar uma de Indiana Jones aí e curte isso e quer entrar nessa aventura, tá a dica aí. Eu sugiro fortemente. E o mais legal é isso, você tem inclusive chance de ganhar aí uma, não é bolsa de estudos, mas uma contribuição de algumas instituições de arqueologia que querem financiar pessoas interessadas na área. Você tem chance de ganhar $1,000, por exemplo, se você mandar uma aplicação, o chamado ASOR, que é uma associação de estudos do Antigo Oriente. Você manda lá sua aplicação. Eu já ganhei uma vez essa contribuição deles para ir para uma escavação. Imagina, né? Você tem ainda, digamos, uma boa parte do valor já custeado por outras instituições. Que legal. Muito louco. Muito legal. Você acha que hoje a arqueologia ela é fundamental para o estudo das escrituras? Sem dúvida. O principal motivo para minha resposta ser tão afirmativa é que a gente tem um abismo separando a gente do texto bíblico. Um abismo cultural, um abismo linguístico, um abismo geográfico, que não faz muito sentido para uma pessoa no século XXI ler uma história que aconteceu em 1300 a.C., por exemplo. A gente tem um período muito longo aí separando a gente, uma língua diferente, uma geografia diferente, que só essa abismo só é preenchido ou parcialmente preenchido, muitas lacunas ainda permanecem, quando você vai para o mundo da arqueologia, né? Quando você descobre o tipo de, a gente sabe, por exemplo, o tipo de roupas que as pessoas usavam na época de Josué, quando ele chegou em Canaã. A gente sabe como é que eram os potes que as pessoas armazenavam comida naquela época. Se você estuda a geografia bíblica, e muito da geografia bíblica é feito através da arqueologia, quando você vai identificando locais, você consegue entender a narrativa bíblica. Por exemplo, um exemplo muito simples, mas que as pessoas leem lá na história de Sansão, por exemplo, que Sansão desceu a Tímina e, passando lá pelas vinhas de Tímina, um leão o atacou e tudo mais. Muita gente aplica esse desceu Sansão no sentido espiritual, né? Pois é, ele tá indo ao fundo do poço, tá indo lá se casar com a Filisteia, tá indo lá dar o seu segredo, dar o segredo da sua força. Mas existe um aspecto muito mais simples e muito mais real, que é a geografia. Sansão morava na região de Bet Shemesh, que é uma região mais elevada, e Tímina fica mais no vale. Simples assim. Então, isso te ajuda a entender quando fala de desceu. Não só entender, interpretar, né? A gente conseguir aplicar no nosso dia a dia também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando o salmista diz, assim como Jerusalém está rodeada pelos montes, o Senhor protege, rodeia aqueles que o temem, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente a citação. Mas se você vai a Jerusalém, ou você olha fotos de Jerusalém, você vê que a cidade está rodeada por montes. O texto se torna mais real. Eleva meus olhos aos montes, de onde vem meu socorro? Se Davi escreveu isso em Jerusalém, se ele estava no vale, faz totalmente sentido o que ele disse, né? Ele olha para todos os lados e ele vê montanhas. Né? Ele vê montes, no caso, não montanhas. E isso torna o texto mais real, torna o texto mais palpável. É melhor, na minha opinião, esse tipo de leitura da Bíblia, mais enriquecedora do que uma leitura totalmente existencial, que eu leio e aplico tudo como se referindo a mim. Eu tenho que valorizar o contexto que o texto foi escrito, né? Não é o leitor tendo as rédeas do texto, mas o autor do texto tendo o controle do texto e o leitor simplesmente lendo isso, aprendendo e, quando possível, aplicando. Eu lembro, Luiz, de uma matéria que você colocou ali na sua página do Facebook. Aliás, para aquelas pessoas que ainda não sabem, vamos aproveitar, Luiz, fazer uma propaganda aí pro pessoal ir curtindo a tua página lá no Facebook. Deixa eu até abrir ela aqui. Então tá aqui a página do Luiz, que é Contexto Histórico do Antigo Testamento. Coloca isso aí lá no Procurar no Facebook lá, que você vai encontrar. É uma página... Olha, não é... Não é querer encher muito sua bola, não, Luiz, mas é a melhor página, pelo menos em português, que eu conheço sobre essa questão do contexto histórico do Antigo Testamento, arqueologia e tudo mais. É a melhor que tem. Então, meu amigo ouvinte, se você tá aí, ó, nesse momento com o teu celular na mão, com o teu notebook aberto, procura já, curte a página lá, que você vai crescer muito nela. E, Luiz, eu me lembro de uma vez que você colocou alguma coisa lá em relação aos templos que existiam entre os pagãos, a estrutura do templo, a divisão do templo, e você fez uma conexão entre o templo de Israel, e há uma, eles são muito parecidos, né? Uma ligação muito grande entre eles, inclusive, se eu não me engano, parece que essa questão de templos móveis, né, igual tinha em Israel, que eles iam desarmando e armando a grande barraca lá do templo, isso também já existia entre os pagãos já. Então eu fiquei assim, quando você colocou aquilo, eu vou te confessar um negócio, aquele negócio abalou um pouco minha fé, cara, porque assim, ó, na minha cabeça, Deus, a cultura bíblica, quem era o dono da cultura bíblica era Deus e ponto. Ou seja, todas as culturas convergiam da cultura bíblica. Esse, para mim, é o ponto de partida, entendeu? Uhum. Então, quando eu começo a ver que não é tão assim, não é bem assim, eu comecei a falar, mas como assim, né? Como que Deus usou, então, essas culturas de pagãos para poder nos ensinar alguma coisa? Não estava entendendo muito bem. Bom, eu peço desculpas aí por ter abalado essa fé. Mas causa um certo desconforto, causa sem dúvida um certo desconforto no leitor bíblico quando ele descobre que algumas das coisas que ele pensa que foram revelações diretas de Deus, e foram para Israel, foram sim, mas elas estavam enraizadas, digamos, no dia a dia dos vizinhos de Israel e que os israelitas estavam, sem dúvida, familiarizados. Deixe-me formular melhor isso daqui, formular melhor com um princípio que, inclusive, pessoas usam para evangelismo. O princípio é: Deus encontra as pessoas onde elas estão. Quando Deus se comunica com um autor bíblico no momento da inspiração, Deus não o remove ou não o removeu do seu contexto imediato. Por contexto imediato, eu digo sua língua, sua cultura, toda essa bagagem que o autor bíblico tem, seja ele profeta ou não, continuavam com ele. Quando ele redigiu o texto, quando ele entendeu a mensagem, ele o fez, o autor bíblico fez, de uma forma que era compreensível para ele. Dá um exemplo mais claro ainda. Vamos imaginar que hoje a gente encontre uma tribo lá no coração do, sei lá, do Amazonas. Você pegue um dos membros dessa tribo, um índio, e leve-o para o centro de São Paulo para mostrar a realidade do homem moderno. Esse índio não fala português, como nós temos aí, fala o dialeto dele lá. Ele não tem nessa língua vocabulário, por exemplo, para a palavra carro, para a palavra celular, para a palavra prédio. Ele não tem vocabulário para internet. Ele não sabe o que essa palavra significa. E depois de passar um dia ali vendo tudo isso, ele não tem vocabulário para hambúrguer, ele não tem vocabulário para Coca-Cola, nada disso, ele não conhece essas palavras. Ele volta para a tribo dele no final do dia, e o trabalho dele agora é explicar para a tribo dele o que ele viu lá em São Paulo. Imagina só como é que ele vai fazer isso. Existe aí, novamente, um abismo linguístico, um abismo cultural gigantesco entre a realidade daquela tribo e o centro de São Paulo. A mesma coisa com o autor bíblico. Quando Deus revelava conceitos espirituais, na minha opinião, Deus usava de maneira coisas que o profeta, coisas que o autor bíblico conhecia. Então, no caso de templos que você citou aí, existe uma tradição muito, mas muito mais antiga que o texto bíblico de templos no Antigo Oriente. A maioria desses templos tinham três compartimentos: um pátio, um lugar santo e um lugar santíssimo. Você mencionou aí do tabernáculo. Isso para mim foi mais chocante ainda. Eu fiz uma matéria de templos no meu primeiro semestre do mestrado, e eu fiquei impressionado quando eu vi isso. Tem uma na parede de um templo egípcio lá em Abu Simbel, lá no sul do Egito, na fronteira com o Sudão, tem uma parede desse templo descrevendo a batalha, a famosa batalha de Kadesh, entre Ramsés II e um rei hitita, Hattusili II. O acampamento egípcio é representado ali, e no meio do acampamento egípcio tem a tenda de Ramsés. E a tenda de Ramsés, agora presta atenção, ela é dividida em dois compartimentos, o compartimento menor tem duas representações do deus Horus, que é o deus Falcão, com as duas asas abertas. E no meio desses dois Horus, desses dois deuses aí, essas duas representações, tem o nome sagrado, o nome do faraó num cartucho, sendo protegido pelas divindades. Eu não sei se você conseguiu visualizar isso. Dois compartimentos. Afeta-se na balada de novo. Então, esse era o acampamento militar dos egípcios, e um indivíduo chamado Michael Hotman, um egiptólogo, ele sugere que o tabernáculo de Israel, na verdade, era a tenda militar de Javé durante a peregrinação no deserto, porque ela se comporta como tal. E Israel, se a gente parar para pensar, Israel está sendo tratado, boa parte do texto, como uma entidade militar. Quantas pessoas saíram do Egito, que o texto bíblico diz 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Por que não contou mulheres e crianças? Porque eles não eram soldados. Se você ler lá números 1, a forma como Israel é estruturado é no sentido militar. Tem ali as distribuições colocadas dessa forma. Lógico, você tem algo muito parecido, só que existem as diferenças, e é nas diferenças que o segredo reside, né? A diferença reside. Os israelitas não eram politeístas, os israelitas não adoravam um rei, eles adoravam uma única divindade, ou pelo menos na teoria deveriam ser, né? Porque não adoravam mais outros deuses a maior parte do tempo do que o próprio Javé. Então, você tem as diferenças grandes entre os modelos de templos pagãos e israelitas, no sentido de que os israelitas, batizaram, entre aspas, aquele modelo com o modelo monoteísta, né, de Javé. Eu não sei se isso ficou claro, eu não sei. Com certeza. Cara, isso aí nos ensina uma coisa também, né, Luiz? Porque assim, cara, a gente tem uma tendência, assim, principalmente os crentes, né, mano? A gente que é crente, assim, a gente é terrível. A gente tem essa tendência de demonizar a cultura, né? E não fazer uma separação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim dentro de uma cultura. E Deus, ele faz exatamente isso, né? Ele pega uma cultura, ele extrai aquilo que é de bom, aquilo que vai ser entendível, aquilo que vai ser importante nessa conexão de comunicação entre Deus e homem, e ele vai usar essa cultura pro bem, né? Ele vai usar essa cultura para algo que é positivo. Sem dúvida. No caso dos templos, essa era uma realidade, por exemplo, que os israelitas no Egito estavam familiarizados com essas ideias de tabernáculo. Então, quando Deus pede para construir um tabernáculo, ele mostra um modelo para Moisés. Eu acredito que Deus mostra um modelo para Moisés. E Moisés fala, ok, então eu vou seguir esse modelo. E era uma coisa palpável para ele, porque ele conhecia o modelo das tendas militares do Antigo Egito. E ele vai fazer o tabernáculo, na verdade Bezalel faz o tabernáculo naquele molde. Um exemplo que é diferente dos templos agora, mas para fortalecer essa mentalidade de Deus encontra as pessoas onde elas estão, é o caso de Daniel. Para mim, Daniel é muito forte nesse sentido, quando você compara as visões do capítulo 2 e as visões do capítulo, a visão do capítulo 2 e do capítulo 7. No caso, o sonho do capítulo 2 e o sonho do capítulo 7. No capítulo 2, Deus revela a história da humanidade para Nabucodonosor com uma estátua, certo? Composta por vários metais. Interessante que aquilo ali não é uma estátua, né? Aquilo ali é um ídolo. Não, a gente fala estátua, quem sabe, para aliviar um pouco o linguajar, mas quando você vai para o capítulo 3, que Nabucodonosor erege uma estátua, um ídolo de ouro e tem que ser adorado, note bem, não é só uma estátua, tem que ser adorado, ou seja, é um ídolo, é a mesma palavra que é usada no capítulo 2. Deus revela o futuro da humanidade na forma de um ídolo para Nabucodonosor. Bom, teria várias coisas para falar sobre esse detalhe, mas no capítulo 7, qual é a forma como Deus revela a história do mundo para Daniel? Não é um ídolo, porque Daniel é um judeu. Nabucodonosor era um pagão. Deus usou algo conhecido para um pagão para revelar o futuro. Para Daniel, ele era um judeu, conhecia a Bíblia, então Deus, isso aqui para mim foi uma grande surpresa, ele revela a humanidade na forma de Gênesis 1. Gênesis 1, você tem o mar tempestuoso, você tem o sopro de Deus, o Espírito de Deus, e aparece um vento, sacudindo esse grande mar. Você tem quatro animais e depois você tem o filho do homem tendo domínio sobre esses animais. Essa é a estrutura do capítulo 7 de Daniel. Uhum. Então, você vê, se a gente comparar o conteúdo das visões, é o mesmo, com algumas informações adicionais no capítulo 7, mas públicos diferentes requerem abordagens diferentes. E indo um pouquinho mais longe ainda, a gente precisa lembrar que Daniel não tinha um trabalho muito, que não seria muito bem quisto nas nossas igrejas hoje, né? Se a gente ler o capítulo 5, ele era chefe dos magos, dos astrólogos, dos exorcistas, desse pessoal todo na Babilônia. Com certeza ia ser disciplinado. Sem dúvida, e o detalhe é que quando você lê alguns dos manuais de interpretações de sonhos da antiga Babilônia, existem vários e vários desses documentos, algumas das visões de Daniel parecem muito com eles. Essa coisa de animal com quatro cabeças, quatro asas, de chifre com olhos, com boca, isso soa muito como manual de presságios, como eles são chamados em inglês, manual de presságios da antiga Babilônia. Então, Daniel era um judeu, conhecia o Antigo Testamento, mas estava muito familiarizado com a cultura, com a linguagem da antiga Babilônia, e por isso Deus revela o futuro de uma maneira que ele vai entender. Então, a gente precisa ter isso em mente. A cultura, a gente deve ser bem cuidadoso com ela, mas a gente não precisa demonizá-la. Às vezes, uma tendência do nosso tempo pode ser muito bem aproveitada para uma grande sacada evangelística, para uma grande abordagem missiológica. E no caso do texto bíblico, Deus estava revelando a sua mensagem, então ele tinha liberdade para fazer isso. Hoje a gente tem a revelação, a gente sabe as diretrizes, o caminho por onde ir e não ir, então a gente pode ser mais seletivo em relação à cultura. Mas no tempo bíblico, Deus era quem estava no controle da inspiração. Luiz, hoje, assim, atualmente, hoje, conta pra gente as treta que tá rolando aí. Quais são os tópicos mais debatidos entre os arqueólogos? Ok, bom, a gente tem alguns. Eu vou aqui nomear principalmente dois. Um tem a ver com o reino de Davi e Salomão, que a gente estava falando. O Israel Finkelstein, que eu mencionei anteriormente, ele escreveu um tempo atrás um livro, acho que em 2006, um livro chamado Reino de Davi e Salomão, e onde ele acredita que ele sepultou de uma vez por todas esses dois reis. E desde então, vários acadêmicos cristãos, seculares, não céticos, mas pessoas que não têm um interesse religioso no texto bíblico, arqueólogos judeus começaram a trabalhar muito nessa questão, em escavações, e nessa, mais ou menos ali por volta de 2007, eu acredito, começaram as escavações num local chamado Kirbet Keyafa. Você pode nunca ter ouvido o nome, mas você já leu desse lugar na Bíblia, que essa é a cidade de Saarim ou Shaarim, como aparece no texto de 1 Samuel 17, que é a famosa história de Davi e Golias. Começaram a escavar essa cidade e descobriram que era uma fortaleza na época de Davi, num território que era extremamente disputado entre filisteus e israelitas. O teor da história de Davi e Golias é esse, né? Um território que está sendo disputado pelas duas entidades políticas. Várias coisas foram descobertas ali, inclusive uma das inscrições, eu acredito que seja a inscrição hebraica mais antiga que se tenha registro, foi encontrada ali. Quando o pessoal começaram a escavar essa fortaleza, os críticos evidentemente falaram, não, isso daí não era israelita, isso daí era independente, não era nem filisteu. Você pode dizer a diferença entre filisteus e israelitas na cerâmica. E na forma e nos ossos que são encontrados no local, ossos de animais que são encontrados no sítio. Se encontram ossos de porcos, é um site filisteu. Se são ossos, não tem ossos de porcos, muito provavelmente é um site, é um sítio arqueológico judeu, ou israelita no caso. Então não foi encontrado nada de porco ali, ou seja, era israelita. Numa área que a Bíblia atribui pro texto, no texto bíblico, pro reino de Israel. Então muita gente começou a falar, pois é, como é que a gente explica, se não existia um Davi, se não existia uma monarquia unida de Israel, como é que a gente explica a presença de uma fortaleza nessa época israelita, num território de contenda com os filisteus. Então, as escavações de Kirbet Keyafa foram aí um balde de água fria na teoria de que Davi e Salomão nunca foram reis de uma expressiva área. Recentemente, no Brasil, eu acredito que o pessoal que está ouvindo pode encontrar. No Brasil, há um tempo atrás, esteve um arqueólogo, o arqueólogo responsável pelas escavações desse local, o nome dele é Josef Garfinkel, ele falou em algumas igrejas adventistas aí no Brasil, gravou uma participação naquele programa da Hit TV, eu acredito que é aquele programa de debate lá. Então, vai achar no YouTube, sem dúvida, digita ali Josef Garfinkel. É, a gente vai procurar, a gente já deixa já na descrição aqui do nosso podcast. Beleza, ótimo. Então, esse é um tópico, o reino de Davi e Salomão, que está cada vez mais acalorado. E o segundo tópico, que vem antes desse, em termos de cronologia, são as origens de Israel. Hoje, são poucos os acadêmicos bíblicos que acreditam numa origem de Israel, uma origem para os israelitas em Canaã. a maioria hoje dos acadêmicos bíblicos, arqueólogos, acreditam que Israel não se originou, não foi para Canaã vindo de fora. Ou seja, um êxodo do Egito, passando um tempo no deserto e depois entrando em Canaã. A maioria desses acadêmicos acreditam que Israel se originou em Canaã. Ou seja, não existiu êxodo, não existiu conquista de Canaã. Eles surgiram ali. Isso é muito forte, tem muita discussão nessa área. O principal argumento para isso é que você não tem como mostrar a diferença no tipo de cerâmica, novamente a importância da cerâmica. Na época que a Bíblia fala que os israelitas chegaram em Canaã, seja ali 1350, seja 1200, as duas datas para o êxodo, que é uma outra discussão, como são propostas, nessas duas datas você não consegue ver uma mudança na cerâmica encontrada nos sites escavados em Israel. Então isso faz com que as pessoas digam, bom, não tem diferença nenhuma, não chegou nenhum grupo novo aqui. Mas a questão é muito mais ampla do que isso, né? Você tem, por exemplo, no sul da Mesopotâmia, a título apenas de ilustração, um grupo estrangeiro entrando no sul da Mesopotâmia, no que era chamado de Suméria, os amoreus, e quando eles chegam lá, você não consegue notar diferença nenhuma na cerâmica deles também. E a gente sabe desse grupo que eles entraram na Suméria pelas fontes escritas, falando exatamente o que aconteceu, como eles chegaram ali, como eles tomaram conta da cidade, mas pela cerâmica, pelos restos encontrados em escavações, você não consegue notar a presença de um outro grupo. Então, no caso da Bíblia, é mais ou menos parecido. A gente tem um texto que fala como os israelitas entraram ali, mas os restos encontrados não são diferentes daqueles dos antigos moradores de Canaã, no caso dos cananeus. Bom, discussão ampla, mas existe aí inúmeros detalhes que poderiam ser mencionados, a questão do número de israelitas que entraram em Canaã, a população, a demografia de Canaã naquela época, com a presença dos israelitas, como foi a conquista de Canaã, que está aí um outro detalhe que a gente, quando lê o texto de Josué, a gente pensa que foi uma conquista de norte a sul, os israelitas conquistaram tudo, mas quando você lê o primeiro capítulo de Juízes, você vê que a situação era bem diferente, tinham muitos territórios que não foram conquistados pelos israelitas, tinham muitos cananeus ainda em Canaã, que influenciaram a religião dos israelitas naquele período dos juízes. Enfim, a discussão é longa, mas esse sem dúvida é um tópico acalorado que a gente pode deixar algumas bibliografias pro ouvinte dar uma conferida por conta própria. É, galera, o que a gente quis hoje passar aqui para vocês foi uma visão mais geral da arqueologia, né, do que quais as importantes, mais importantes descobertas hoje, como funciona uma escavação, né, qual o valor e tal. Todos esses tópicos aí a gente achou interessante a gente abordar, mas com certeza a gente vai voltar a falar de assuntos específicos em relação às discussões mesmo, em relação a pontos específicos da arqueologia bíblica. E é uma área muito legal, muito interessante. Eu tenho certeza que você que acompanhou até aqui curtiu demais. Luiz, eu gostei demais, cara. Eu curti demais a nossa conversa aqui. Eu acho que foi muito produtiva. Fico feliz, cara. Fico feliz e tomara aí que alguns ouvintes sejam ávidos por esse assunto e que se aventurem nos livros, vá atrás aí de subsídio para as escavações, como eu mencionei. Com certeza. Ô Luiz, você teria alguma indicação de livros aí para a gente deixar para a galera? Em português, para a introdução no assunto, eu acredito que alguns livros poderiam ser mencionados, entre eles Pedras que Clamam, de Randall Price, publicado pela CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. É um livro muito legal. Um outro livro, Pastor Rodrigo Silva, Escavando a Verdade, em português, é uma boa introdução, mais atualizado que o Pedras que Clamam, apesar que o livro já tem quase 10 anos. Tem um outro livro muito legal, só que, olha, a última vez que eu vi era caro, por causa da quantidade de fotos e de muito boa qualidade. É o livro Descoberta dos Tempos Bíblicos, Alan Millard. Ele foi professor na Universidade de Liverpool e trabalhou algum tempo no Museu Britânico, lá em Londres. E esse livro é magnífico, porque ele não só vai ter alguns textos, o livro é mais carregado de fotos. E é maravilhoso você ler e ver aquilo que você está lendo. Então, ele ilustra muito bem o livro, muito legal. Em espanhol, um professor meu escreveu um livro em inglês e foi traduzido para o espanhol, chamado Arqueologia Bíblia. Como falaria isso em espanhol, não vou arriscar meu portunhol aqui, não, para não passar vergonha. Mas eu acredito que está disponível em espanhol. James Hoffmeyer é o nome dele. É um egiptólogo. Em inglês, a lista é bem maior, né? Infelizmente, a gente tem poucas traduções em português, na área, atualizadas, mas em inglês a lista é grande. Uma vez eu fiz um achado arqueológico, sabe? Eu tava acampando, tinha uma casa muito velha nesse lugar de acampamento, eu acabei entrando lá, e lá tinha muitos livros antigos jogados lá. E eu achei um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Opa, Werner Keller. Isso, uhum. E eu levei ele embora. É um livro muito legal, mas eu acredito que, a começar pelo título, ele já exagera, ele exagera um pouco nas discussões. Né? E vai para alguns caminhos que a gente... Bom, eu, como cristão, leitor da Bíblia, quando leio algumas partes, por exemplo, Dilúvio Universal. Para mim, o dilúvio foi universal. Nesse livro vai dizer que o dilúvio foi específico no sul da Mesopotâmia. Lógico, eu não sei até que ponto Werner Keller era um entendido no assunto. Eu acredito que ele não era um especialista. Ele exagera um pouco nas afirmações. Show de bola, Luiz. Luiz, vamos terminar então. Termina aí com uma mensagem especial para os nossos ouvintes aí. Como o nosso objetivo aqui, a gente já falou isso no nosso primeiro podcast. Nosso objetivo é fazer com que você, jovem, sinta o desejo, sinta a ansiedade, a fome pela teologia bíblica, por se aprofundar cada dia mais aí no seu conhecimento sobre Deus. Então, Luiz, deixa uma mensagem de incentivo para essa galera. Daniel mostra claramente o que é ter um conhecimento acerca de Deus e um conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus porque ele se relacionava com Deus. A gente vê isso claramente no livro. Ele orando o tempo todo, conhecendo a Bíblia muito bem. Capítulo 9, ele está lá estudando os livros de Jeremias. Capítulo 7, que eu mencionei anteriormente, ele faz menção a Gênesis 1, da estrutura de Gênesis 1. Então, ele conhece acerca de Deus e conhece acerca de Deus. Ele conhece aquilo que estava ao redor do seu mundo. Conhecendo a mentalidade do povo ao redor dele, conhecendo a cultura na qual ele estava engajado, Daniel pode ser mais efetivo no seu testemunho. A gente não vê Daniel sendo um missionário propriamente dito no seu livro, mas graças ao seu testemunho, a gente vê Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, que é o grande rei de Babilônia depois de Hammurabi, se convertendo a Deus. Até onde foi esse tipo de conversão a gente não sabe, mas uma coisa é certa, ele reconheceu a Deus, a Bíblia assim o diz. E nesse caso eu vejo Daniel sendo um perfeito exemplo de como a gente poderia ser assim, conhecendo acerca de Deus, conhecendo Deus e também se engajando de maneira ativa, de maneira assim bem relevante na cultura, né? Então esse é o desafio pro jovem moderno, né? O jovem cristão moderno, na minha opinião. Conhecer Deus, conhecer acerca de Deus e ser relevante no meio que ele está inserido.